aí. Agora um samba, né? Vou fazer um samba aqui. Um samba que eu fiz para um filme de Walter Lima Júnior, que muito provavelmente ou sai esse final de ano aqui ou no ano que vem. Um filme chamado Desafinados. Esse samba fala de um sonho onde Martin Luther King vem pro Brasil e toca pandeiro com a rapaziada. Eu também tive um sonho brasileiro. Uma roda de samba, Martin Luther King tocava pandeiro. Eu também tive um sonho brasileiro. Numa roda de samba, Martin Luther King tocava pandeiro. E Sebastião tocava junto. Dona Conceição preparava feijoada. Batucada esperta chacoalhava o mundo. E a bela mulata sorria emocionada. A bela mulata sorria emocionada. Eu também tive um sonho brasileiro. Numa roda de samba, Martin Luther King tocava pandeiro. Eu também tive um sonho brasileiro. Numa roda de samba, Martin Luther King tocava pandeiro. Luther King, rei da luta justa, se entregou ao samba com a turma da cachaça. O brother sabe bem o que a gente busca. Sonho de alegria na união das raças. Sonho de alegria na união das raças. Lara, lara, lerê, lara, lara, lerê. Luther King tocava pandeiro. Eu também tive um sonho brasileiro. Numa roda de samba, Martin Luther King tocava pandeiro. E Luther King, rei da luta justa, se entregou ao samba com a turma da cachaça. O brother sabe bem o que a gente busca. Sonho de alegria na união das raças. Sonho de alegria na união das raças. Eu também tive um sonho brasileiro. Numa roda de samba, Martin Luther King tocava pandeiro. Eu também tive um sonho brasileiro. Numa roda de samba, Martin Luther King tocava pandeiro.